Rádio Castelo. Castelo. E o rei e a rainha o puseram. Furioso é o valete e surpreende no jogo. Eis que surge o Coringa. Novo, cromado ou humilde 22. Arrepia os pentelhos, sangue no olho. Não dá boi. Pelo apóstolo do diabo. É projeto executado na gargalhada do Coringa. Várias almas no buraco. Vai, bota farinha no prato. Sobe no morro, pede mais fiado. Fica pagando de gringo com a pistola dentro do casaco. Pedala gobinho na casa de gringo no filho prodígio. Mete a coronha, fumando maconha na esquina. Tchau pra vida, no dedo dos cana. É. O adianto que tu queria, né, pois é, né, pois é. Pra pagar com as rapariga, tem que saber viver entre os vagabundo e os farda. Pifaram a tua vida, te puxaram a navalha. De paus e fado, valete, esconde naipe na copa. Ouro, rei e rainha, inverte a face quando menos esperava. Que o jogo já tava ganho, eis que surge o Coringa. O deboche sobre o rosto, peixe morre pela boca. Falou o que não podia. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Muita mulher de vagabundo nas ruas da vila. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Da calonada na moto, de campana na esquina. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Tá pifado na briga quando puxa da cinta. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Não vem da manga, surge quando cuida meu marido fiel e amante. É só no funk, comigo é faca no umbigo. O Coringa é a carta que me faz ganhar o jogo, mas eu nunca saberei quando irei ganhar de novo. Foi na roleta russa que eu fiz o que não podia, com o corpo torturado e humilhada todo dia. Com os braços queimados, rosto maltratado, carta branca na mão, covarde foi degolado. Você deu uma facada nele? Foi. Me machucava, me batia diariamente assim que ele bebia. Ele me machucava demais. Quando ele me pega, meu filho, só Jesus me acuda. De paus e espada, o valete esconde um naipe na copa. O ouro, o rei e a rainha inverte a face quando menos esperava. Que o jogo já tava ganho, eis que surge o Coringa. O deboche sobre o rosto, peixe morre pela boca. Falou o que não podia. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Cuida mulher de vagabundo nas ruas da vila. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Da calonada na moto, de campana na esquina. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Tá pifado na briga quando puxa da cinta. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Bosses, carro, cospe chumbo. Máquina de fazer defunto, família de luto. Consequência, a verdade, ó mentira, ó viagem, falsidade, tá na manga, quem das cartas, nossa santa, apenas aparece num piscar de olhos, nem viu, observa atentamente de onde veio, de onde surgiu, tático, agressivo, mágico, o perigo, palhaço, o assassino, fabuloso, o extermínio, venda longa, os muletas, sem festim, sem espuleta, nada de as brinca, quem puxa é só as verda. Dedo duro, versus mole, um cagueta, eu tô pobre, chinela é até na porta, o Coringa dá o bode. Paus e espadas, valete, esconde snipe na copa. O ouro, o rei e a rainha, inverte a face quando menos esperava. Que o jogo já tava ganho, eis que surge o Coringa e o deboche sobre o rosto. Peixe morre pela boca, falou o que não podia. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Cuida mulher de vagabundo nas ruas da vila. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Da calonada na moto, de campana na esquina. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. Tá pifado na briga quando puxa da cinta. Surgiu o Coringa, surgiu o Coringa. O Coringa retaguarda, a mente assimilada ao que toque, código morse, a missão é arriscada. Caindo por terra, se esquivando a obscuridão. Picuinhas e quisira, vou fugindo da função. Se deu brete, troco errado, o Coringa tá na mão. O pega é de seis, codinome Chimitão. Articula influenciada, Tramontina, Taurus Rossi. No semblante a fobia, antiguidade também gospe.